0028, taxa me escuta. Ao liberar, na primeira direita, se possível via Alfa, Juliette, portão 4. Afirmativo, próxima direita, Alfa, Juliette, portão 4, até lá na sua escola. Escuta, uma boa noite, bom trabalho, 3600. Realmente, bem-vindo, considere só os dois vezes. Obrigado, uma boa noite. LS, pista no 0, 5837. Objeto 537, complete final LS, chama na torre 19862 e bom pouso. 86, obrigado. Está autorizado na LS, reporte no localizador estabilizado. Contado o lote 1606. Salvador, muito boa noite, 5837 da web, LS, pista no zero. Avistado, vou dar as informações com uma destaria. Guardando, 5837. Defoso, não, no 0, 5837. Bravo Delta, decolando agora os 30, controle 935, bom voo, boa noite. Boa noite. Bravo, Bravo Delta. Boa noite, Romeu, Bravo Delta, contato da submantenha nível 380, saída a Rabon. Ok, obrigado. Controle Salvador, autoriza arbor para o Bravo, Bravo Delta. Saída, é um tráfego em descida na chegada margem. Obrigado. Bravo Delta, vou direto Elefa. Elefa, obrigado. Da web, só os 33, direito ao livrar na minha escuta, Alfa Kilo para o Pate 3, bem-vindo. A sua escuta, Alfa Kilo Pate 3, 5837, obrigado. Tá no localizador 1606. O número 06 autorizado LS, chamando a torre agora, é o 1862. 86, obrigado. O 1606 tá na final, estabilizado. 1606, do centro do tráfego, a pista 90 contra livre, tem pouso autorizado, venha para uma centena com 7. Gente, tá livre, pouso 1606 na 90. O Bravo Bravo Delta mantém a escuta, senhor? O meu, o Bravo, Bravo Delta chama em Recife, frequência 260, alterne 288. Obrigado, senhor. Ciente, Bravo, Bravo Delta. Abaixar a travada, mesa a mesa. Gente. Muito boa noite, Portugal City, eu estou fora, send 1-1, information Bravo to Lisboa, request initial at level 350. Yes, 1 minute to fora, Portugal City, eu estou fora. 5-0. Ono 7-4, acione identificação dessa via, chegada Mari para 2000 pés, Mi 13 o ajuste. Mari 2000 pés, Mi 13, informação Bravo, ok? Agora os 39 e ao livrar a direita está sem escuta, prossiga via Alfa, Juliette e até o portão 03. Alfa, Juliette até o 03, também é 06. Não, 024, Red Cop. Go ahead. Juliet, Salvador, Lisboa, for level 350, roll tempo Zulu 10, Natal, then follow your flight plan route. Take off from the 10, left turn, after the Patry, and the other Patry is Puka, Puka and Tupá transition. Call code 5112, control departure 119.35. Salvador, please, Air Portugal, 0 to 4, flight level 350, for Zulu 10 to Natal, then flight plan route, runway 10 in use, left turn, Puka Zibar, squawk 5112, 119.35. Correct, call me, register, type in push. Call you 190, Air Portugal, 0 to 4. Salvador, boa noite, sir, 3236. 3236, prossiga. Ok, negativo. Mantenha a Starmari, identifique. Desça até o nível 050, 1013 no ajuste. Seu número 2 na aproximação. Mantenha pro. Se desejar, está autorizado pro DITAP. 3226. Você acompanhou, Salvador? Então, 3226, acompanhou, Salvador? Afirmativa, tá? 3226, mantenha a margem. Não, vou ir pro EDITAP, 3226. Confirme como copia, tá? 3226. 5/5. Assiste, mantém nível 170. Gente, desça até o 050 e dá presente, vou ir na proa de ITAP, tá? 3226. Para nível 050, proa de ITAP, tá? 3226. Mesmo. Salvador, muito boa noite, gol 19, 16, 43, com a informação Bravo. Boa noite, gol 16, 43, acione identificação, desça via, chegada Bonf, para o nível, para 4.000 pés, com ajuste de altímetro no 013, gol 16, 43, é o número 3 na aproximação. Via Bonf até 4.000 pés, confirma o ajuste? 10, 13. 10, 13, o 64. Desça para 3.000 pés, 1013 o ajuste. 5716, boa noite, acione a identificação. Essa via chegar a Mari até o nível 050. No 0 no 3, ajuste número 4 na aproximação, mantendo 250 nós, 57 no meio. Controle Salvador, gol 1805, formação Charlie, autorizado 60. 1805, oh, boa noite, aciona identificação. Desce, mantém a nível de voo 060, chegada Mari. Desça via até o 060. Mantenha 259, gol 1805. Na chegada Mari, 060, autorizado, via 2509, 1805. Número 5 na aproximação, gol 1805. 1805, atento. Controle gol 1-7-4, confirmando, está livre LS da 1-0. Temo gol 1-7-4, número 1, está autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. Reportará, gol 1-7-4. Tá 3226, desce para 2000 pés, reporte localizador estabilizado, número 2 na aproximação. 3226, 2000 pés, localizador estabilizado. Controle 3891, informação. Bravo. 3891, boa noite, aciona identificação dessa via, chegada Bonf para 4000 pés, o ajuste no 013. Número 612 para pouso. 4000, 3891. O no 643, desça para 3000 pés, 1013, permanece o ajuste. 3000, 1013, o no 643. Estabilizado, LS da 10, gol 1-7-1-4. 7-1-4, complete o procedimento LS X-Way, chame a torre 1-8-6-12, bom pouso, gol 1-7-1-4. Tudo também, gol 1-7-1-4, obrigado. Tá 3226, está autorizado o sinal LS, reporte no localizador estabilizado. Tá 3226, acusará. Localizado. 43, inicie redução para 2109. Fiquei reduzindo para 2109, estou no 643. Salvador, bom ano, 714, boa noite. Boa noite, 714, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 090 graus, continue. Ele pouso na 10, bom ano, 714, obrigado. Objeto 57 no meio, retorno de Zeus. Negativo, foi evitado. Ok, informo que o senhor está 2 milhas à esquerda da... da Star Mare. E tá aqui agora na, no rumo 046. Portugal Zero to Four, ready for push and start. Portugal Zero to Four, approve your push and start up to hit 11, coming back. For push and start, Portugal. Entendi. Para 3 mil pés, só no 093 ajuste, 57 no mesmo. 3 mil, no 093, 643, desça para 2 mil pés, ajuste 1013, reporte localizador estabilizado. 2 mil reportará estabilizado. 709 a partida presente, 1743. 170 a partida presente. Tá 3226, estabilizou. Tá 3226, complete LS, chame a turma no 8612. 3226. 8626, boa. Boa. Gol no 643, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador, reduz para velocidade de aproximação. Gol no 643. Vai reduzir para aproximação no 643. Tá bom, chame aí, 57 no meio, reduza para 2109. Repetindo, 2104, sete no meio. 754, solo 54, direita, Olivar, táxi me escuta, prossiga via Alfa e reporte dentro da Juliette. 1013 no ajuste. 2.013, confirmar para o gol no 754? Sim, Olivra, curta de solo 55 agora, Olivra na direita, taxa na escuta, Alfa reportando antes da Juliette. Pra direita, não sei se for, vai reportando antes da Juliette, gol no 74. No meio, reduz para 1709. 0 graus, 179. 757 no meio, inicia a redução para aproximação. 7 no 643 no localizador. O 643 está localizado. 643, complete LS, torre 18612. Confirmando? 18612. 612. 7-6 desça para 2.000 pés, está autorizado o LS, 1013 o ajuste, ponto localizador estabilizado, reduz para a velocidade de aproximação. 2.076, reduz para o estabilizado. Ponto 805, reduz para 2109. 2109, 1805, tá bom. Isso como número 2, 1.6 para Simba baixar de chegada. Seguinte, comando está livre, número 2, voo no 643. 43. Objeto 5796 completa o procedimento LS X-Way e chama a torre 1-8-6-12.